Aí eu resolvi plantar. Ô lele, ô lele, moliba macassi. O baobá é uma árvore originária do continente africano. No Brasil, simboliza a luta e resistência de pretas, pretos e seus ancestrais. É a árvore que representa Madagascar e que também recebe o nome de emboeiro ou calabaceira. Em Senegal, é considerada sagrada por inspirar lendas, ritos e poesias, além de ser o símbolo nacional. Uma árvore desse tipo pode medir até 25 metros de altura. Imagine um prédio de 10 andares. E seu tronco pode ter até 10 metros de um lado a outro. Com esse tamanho, e como o interior do tronco é oco, ele é capaz de armazenar uma grande quantidade de água, até 100 mil litros. Em Recife, é possível achar baobás distribuídos pela cidade. Alguns deles foram tombados pela prefeitura no ano de 1979. É, o baobá, eu quando vim de Serra Talhada, meu pai me levou para conhecer o Palácio da Princesa. Assim, a gente ia passando lá para o Cais do Apolo, aí ele veio mostrar a praça lá, o teatro que tinha lá. E quando eu cheguei, que olhei o Palácio da Princesa assim, eu nem vi o Palácio da Princesa, porque de lado tinha um pé de rato. Aquela árvore que eu nunca tinha visto na vida, cheio de rato pendurado, aquelas coisas penduradas. Aí eu chego para papai e digo assim, papai, olha o pé de rato, levou uma mãozada no nariz, no ouvido, para criar vergonha. Isso é pé de rato, já viu rato nascer em árvore. E eu fiquei todo abestalhado com aquela árvore me conquistou. E eu fiquei apaixonado por aquela árvore. Aí, por sorte minha, eu já andando por ali, eu vi alguns frutos no chão e comecei a pegar os frutos e tentar plantar. Eu plantava, não nascia, eu não tinha muito costume, ainda era um pouco mais jovem. Mas até um dia que nasceu. Aí veio um dos grandes problemas, que era plantar. Aonde plantar? Aí eu saí procurando algumas praças e plantando. Aí plantei duas aí na várzea, plantei uma no Engenho do Meio, plantei uma em Moacir Fabrício, plantei outra lá em Dois Irmãos, São Martins. Como seu Pedro disse, podemos achar um pé de baobá na Praça da República, em frente ao Teatro de Santa Isabel. Na Zona Oeste, é possível encontrar vários baobás em diversos lugares. No campus da UFPE, na Praça do Engenho do Meio, no Jardim do Prédio da Sudene, na Estrada Velha do Bongi, na Praça da Várzea, no Jardim do Museu da Abolição e até na Escola de Referência de Ensino Médio Mariano Teixeira, no bairro de Areias. É madeira sagrada, veio da África, abençoada, não pode derrubar. E a dedicação de seu Pedro pelos baobás não parou só no Recife. Ele passou por outras cidades do interior de Pernambuco, levou sementes e plantou esta árvore tão especial. Quando eu comecei a viajar, eu notava que nos lugares não tinha, por exemplo, eu fui até São Lourenço e não vi pé de baobá. Aí eu conversei com a Secretaria de Educação e levei para uma praça lá, para São Lourenço e Patimbi, Tiúma. Eu levei essas árvores para lá, depois levei para Caruaru, levei a outra cidadezinha também naquele circuito, né? Araçoiaba, e depois fui até Caruaru, aí plantei em Caruaru, plantei em Jaboatão, aí fui para Serra Talhada, plantei, e outra cidadezinha, eu não lembro bem o nome, mas pelo aquele sertão já. E subi até Petrolina, E lá em Petrolina eu botei, há 2 anos atrás, um pé de baobá. Aí já passei assim uma certa responsabilidade para Zezinho de Midu, que é um massagista lá da Madre Paulina. Ele disse, não, eu fico responsável de plantar por aqui pelo interior quando eu subir. Aí eu pronto, agora mesmo eu estou mandando 1.000 cimentos para ele. Aí ele planta, vai nascendo, daqui a 6 anos, 7 anos, ele começa a plantar novamente. Hoje tem mais de 200, bem mais de 200 pés de baobá, graças a Deus. Não só em Recife, a gente tem em São Lourenço, temos em Tiúma, temos em Serra Talhada, temos em Caruaru, temos em vários lugares, temos em Petrolina, até Juazeiro temos. Você está escutando a história de seu Pedro, plantador de baobás. Aproveita para pegar um cafezinho. Mas não vai embora não. História do Velho Oeste vai para um rápido intervalo e já já voltamos. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Estamos de volta com Histórias do Velho Oeste, hoje com a participação de seu Pedro, poeta marginal da várzea e plantador de baobás. Apaixonado pela natureza, seu Pedro tem outro grande amor, o Rio Capibaribe. Eu cheguei na várzea em 57, tá? Tava mais ou menos na faixa de 10 anos, foi quando eu vim de sertão para cá. Aí a gente foi trabalhar lá em Brenan, entendeu? E de lá pra cá, minha vida foi olhar a várzea e escrever a terra que eu morava, eu adotei como minha casa. E até hoje eu sou apaixonado dos 4 pneus pela várzea. É um lugar maravilhoso. Tem lugar ali, se você pudesse andar assim, que pudesse lhe mostrar, você ficaria maravilhada de tanta beleza que tem. Conheci o Capibaribe, onde eram as curvas do Capibaribe, uma série de coisas. E tem o barco aí que está saindo, já está pronto o barco, já está funcionando, a gente só está esperando o motor para sair para dar uma volta aí no Capibaribe, por dentro da água. E que história é essa das curvas do rio? Para falar um pouco sobre essas idas e vindas do rio, seu Pedro escreveu um livro, O Sumiço das Curvas do Capibaribe. O nome do livro é o sumiço das curvas do Capibaribe. É, na década de 70 e pouco, 80, começou a haver um trabalho aqui por causa das enchentes. A partir de 80, começaram a... que o rio fazia curvas. Aí começaram a draga a cortar e fazer o rio mais em linha reta, como ele é hoje. Porque aí a água corre com mais facilidade e evita as cheias. E eu achei muito interessante, porque eu acompanhava o rio desde as curvas, sabe? E aí era uma coisa tão interessante que eu resolvi relembrar as curvas que muita gente nem sabe que o rio Capibaribe tinha curva, entendeu? A Vila Arraes, você para chegar na Vila Arraes, você passa por dentro do antigo rio. A primeira rua é justamente uma das curvas do Capibaribe. Aí eu lembrando essas modificações, eu me referi para o rio da seguinte maneira, que o rio, no tempo dele, quando dá mais ou menos meia-noite no tempo deles, ele entra em sono, vai dormir e aqui, o rio fica todo entregue à comadre Florzinha. Comadre Florzinha fica responsável pelo rio. E nesse cochilo de 2 segundos no tempo do rio é equivalente às vezes até a anos no nosso tempo normal. Então, quando o rio tornou a acordar, já não existia mais as curvas. E comadre Florzinha alega que foi a transformação geral da várzea e do colegiado da várzea, quando começou a aparecer a universidade. A universidade começou a ter mais forças e essas pessoas da universidade começaram a se dirigir e morar na várzea. E foram justamente perdendo as curvas. São pessoas que vêm de fora, têm um certo costume, aí tem que equilibrar mais o corpo, tirar aquele costume que ele já tinha na terra dele e, de certa forma, aprender um pouco mais com a várzea e com o Capibaribe. Então, a curva do Capibaribe não é só do rio, é da evolução das pessoas também, é da evolução da educação com a universidade, entendeu? É o cemitério em que descansam alguns historiadores, alguns sábios e outras pessoas. As dores do mundo. Minha mãe, a dor. Meu pai, o abandono. Minha irmã, a solidão. Minha casa, a rua. Meus amigos, o cachorro e o urubu. Meu cartão, sapato roxo, rosto e barriga no chão. Meu mundo, o submundo, meu anjo da guarda é o fel. A minha canção, o choro. Meu riso, as lágrimas. Meu brinquedo, os meus brinquedos. As drogas, meu sonho. Ah, meu amor. Ah, meu futuro. O meu futuro. Ah, tem profeta por aí? Esse Brasil, este é o nome da minha cidade. Vocês acabaram de ouvir a poesia As Dores do Mundo, escrito por nosso entrevistado do dia de hoje. E voltando para os baobás, você sabe como plantar um baobá? Ficasse a fim de plantar, Pri? Quem tem experiência de sobra nessa arte é seu Pedro. Ela é uma planta bem simples. Você abre aquele fruto dela. De preferência, você procura um fruto que esteja rachado. Fica mais fácil, é a que nasce mais rápido. Aí você tira uma semente daquela, tá? Uma ou várias, e você põe numa vasilha e dá uma aquecida nela. Bota água para ferver assim. Quando a água ferver, você tira do fogo, bota ela para tomar um banho naquela água quente, tá? E após isso, você pode plantar ela, que ela nasce. Toda ela nasce. A outra maneira também é você colocar algodão e um papel, botar embaixo da geladeira, na parte lá de baixo da geladeira. Você bota as sementes que ela brota. Quando ela brotar, você bota no chão. São as duas maneiras mais fáceis de você conseguir, tá ok? Mas plante, plante. Eu não deixo faltar semente para ele, nem deixo faltar as minhas mudas, e assim vai. Aí, como a minha idade, eu acho que já está ficando meio cansativa, eu vou deixando pessoas mais novas, que eu acho que tem mais energia do que eu, que tem mais modernidade. Você, quando planta um baobá, ele vai viver 6.000 anos. Então, mesmo que a pessoa morra, ainda tem 6.000 anos para ser lembrado. Porque a turma, quando olhar, vai dizer assim: rapaz, ó, aquele cidadão plantou aquilo ali, não pode nem saber que é um poeta marginal. Mas sabe que ele plantou aquela árvore e que aquela árvore sobreviveu durante tantas agressões à natureza. E é tudo meus netos, porque foram sementes que saíram do primeiro pé que eu plantei e fui passando para frente. E eu acho isso muito interessante. E ele me traz um recado legal. Quando eu olho para ele, que vejo ele florido, muito, muito majestoso, então eu sei que a minha etapa já está... Eu já estou caindo as folhas, né? Mas é bom eu cair as folhas, porque aduba a terra e, quem sabe, aparece outra pessoa para plantar baobá e manter essa natureza maravilhosa que temos aqui. É isso, querida e querido ouvinte. Estamos chegando ao finalzinho de nossa história de hoje. E para nos despedir, mais uma poesia de seu Pedro. Uma poesia inédita, especialmente criada para o nosso programa. Todo filho de prosa poesia. Se não gosta de ler poesia, leia prosa. Se não gosta de ler, escute a rádio Aconchego ou a rádio Frei Caneca FM. E a verdade é, se não gosta do poeta, mangue dele, pois tudo é poesia. Poesia está em todo o lugar que você imagina. Eu sou poeta, e você? Será? Você fala? Que maravilha! É um grande poeta. Apenas falta tentar. Tchau. O programa está chegando ao fim. Nosso muito obrigado a seu Pedro por partilhar um pouco de sua longa trajetória como poeta e como plantador de baobás. Também um muito obrigado aos ouvintes que nos acompanham nesta aventura de contar um pouco do que foi e é o Oeste Recifense. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado, 1h30 da tarde, na Frei Caneca, 101.5 FM. E domingo, ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego, temos também reprise nas quartas, às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.